Final de ano, todo mundo empolgado, só que não. Todo mundo pronto para contar o que aconteceu no começo do ano até o final do ano, só que sim. Então, senhores, esta é mais uma retrospectiva do Animesphere. Vamos saber aqui o que a gente fez durante o ano de 2018. Yeah! Uhul! Olá! Olá! Olá! Comigo aqui está o Álvaro. Olá! Olá! Essa eu peguei referência, hein? O Dan. É nóis. Jeff. Tamo aqui. E por último, mas não menos importante, senhor Nerd Master. Olá! Agora é o momento em que a gente junta as mãos e começa a cantar. Hoje é o novo dia, o novo tempo. Novo dia, as alegrias, Só que no nosso caso, no nosso caso não é steampunk. No nosso caso é todo mundo vestido de cosplay. Steampunk? De onde surgiu isso? É, a abertura de agora tá steampunk. Eu não vi ainda. É quando que merda, hein? Sabe qual é o meu sentimento a respeito disso, da propaganda da Globo? Foda-se. Não, tem que fazer direito, tá? Bota as mãos cruzadas uma na outra e manda um... Foda-se! Tem que usar o diafragma. Então tá bom, vai. Nosso ano começou em fevereiro. Também, né? Brasil, gente. O Brasil só começa as coisas por causa do carnaval mesmo, né? Não, a gente começou antes mesmo. Porque a gente é diferente. Né? A gente segue o horário do Japão. É o Dan que manda na gente. Nossa. Dois episódios. Foi o 91, Ajin parte 1. E 92, Yokai Apartment no Yuga Nanichi Joe. Saúde de novo. E o Kai Apartment eu tava. Esse eu lembro. E eu tava no Ajin. É. Nerdmaster tava com a gente no Ajin. E a Artemis no episódio de Yokai Apartment. É um apartamento de um demônio? Não, é um apartamento que contém yokais. Ok. É tipo o Yokai Watch da Nintendo, só que... Eu já imaginei um sitcom de um demônio num apartamento. Não chega a ser de um demônio propriamente dito, mas eles levam em consideração algumas figuras mitológicas do Japão, então... É, Yokai no sentido de ser sobrenatural, né? Exatamente, e o Yu Hakusho mandou um abraço depois dessa. Ok. É, porque eu não fui no outro mundo por querer, tá ok? Ok. Entende? Pelé mandou um abraço depois dessa também. Ok. Tudo bem. Em março, tivemos o nosso episódio sobre o live action de Full Metal Alchemist, nosso episódio 93. Aquela. Que merda, que foi o episódio On Fire. Episódio do Edward Peruqueiro. É, peruquinhas. Japão, entenda uma coisa. Contratem os seus atores uns 2 anos antes, deixem esse cabelo crescer. Poderiam contratar um europeu, porque ficava mais fácil, mas não, eles queriam contratar um japonês. Então, simplesmente colocaram uma peruca pintada na cabeça. Deve existir algum ator cabeludo, porra. Pega um ator cabeludo e pinta. Ah, gente, vamos lá. É mais fácil botar uma peruca no japonês ou fazer um europeu aprender japonês? Acho que botar peruca é mais fácil, né? Não, tudo bem. Eu não ligo pra peruca, mas porra, pega uma coisa decente, pelo menos que eu não fique parecendo. Tem cosplay, pega que é o melhor. Peruca Slade, tá? Gente, vocês estão reclamando do quê? Aquela quimera parecia um bicho de pelúcia, mano. Que coisa horrorosa. Vamos lá, o episódio 94 foi sobre o seriado Midnight Diner, onde o cozinheiro era a cara do Dan. Olha só. O Dan estava presente. Coincidência? Eu acho que não. O mês de abril foi o mês que mais deixou Nerdmaster triste. Ah, vai pra merda! Quer saber disso não? Mas por que ele ficou triste, Jorge? Eu não quero, não fala, eu não quero. Abrimos o mês com o episódio 95 sobre Samurai Flamenco. Branco. Eu fiquei batendo cabeça com essa porra desse Jorge pra rodar o Samurai Flamengo. Forcei ele a assistir no Netflix. Assiste que é bom. O cara não conhecia, nem conhecia a porra do anime. Eu que tive que fazer tudo. Eu só não fiz a pauta. E aí, quando eu fui gravar, a merda da minha internet caiu. Merda. É, internet brasileira é isso aí. Episódio 96, vocês conhecem a face empolgada e endoidecida do Dan, Cowboy Bebop, parte 1. Isso também eu fiquei puto que eu queria participar, tá ok? Eu também queria participar desse, tá ok? Episódio Durei que foi só eu e o Jorge, né, rapaz? Sim. Não tem mais ninguém, que incrível é isso. É pra tu ver como é que o Jorge te ama, você é o favorito dele. Eu queria falar nada não, mas é que o povo... Tem um podcast a dois com Luz de Guerra. Tá vendo? Aí fica eles dois no love, falando do Cowboy Bebop. É uma coisa de louco essa putaria. Que é foda pra caralho. O nosso Spike. Que é, né? Foda pra caralho aquele anime, puta. Isso se confirma no nosso episódio especial de 3 anos, que é o nosso no episódio 97. Aruna! Até porque o personagem do Dan era basicamente uma mistura de Spike Spiegel com Jet. Com um dono da nave. Numa nave. É. E eu era um Shinigami. Pra variar, né, Jeff? Nosso mês de maio foi marcado por uma mixtape, onde a gente trouxe escolhas dos ouvintes. Como vai ficar caracterizado esse ano? Eu não participei de nenhuma. Ah, não, eu participei de uma. Enquanto que o Jesus aqui do lado participou de toda, né, Jesus? Mesmo aquela que você não lembra, né, Jesus? Não, a mixtape eu lembro, não lembro do outro. Episódio 32 sobre o Tigre e o Dragão. Não deixem de ouvir. Não, não, não escutem, por favor. Pode pular, né? Façam um favor pra si mesmo, não escutem isso. E, por fim, o nosso episódio 99, primeira parte do Arco de Toguro de Yu Yu Hakusho. Desculpa aí. Ah, eu sou Toguro. Desculpa, tá muito grande aqui. É, né? Desculpa aí, foi mal. Eu só quis fazer meu trabalho direito, foi mal aí. Eu sou Toguro. Primeira lauda produzida pelo Nerdmaster. Se empolgou, o moço. Eu posso dizer com todo o carinho e modéstia da minha parte que ficou, ó, uma merda. Não, ficou foda. Isso, ninguém... Não vamos negar que o negócio ficou foda, só que ficou grande, né? Eu falei, uma lauda. É, o Nerdmaster fez um TCC de Yu Yu Hakusho, mas tudo bem. Vamos lá. Nosso mês de junho foi marcado pelo nosso episódio número 100, que gravamos só eu e o Álvaro. Sim. Aí é outro. A Luz de Velas também. Ah, ela é, né? Outra. Aí foi outro convite a dois, né? Sozinhos, dois. O nosso caso é muito mais antigo. No nosso caso, tá? Ninguém podia, tá? É. Inclusive foi no mesmo quarto, na mesma hora, no mesmo ambiente, porque com o Dan não dava por causa do fuso horário, mas com o Álvaro, rapaz, não queira nem saber. Rapaz, você sabe que a gente perdeu de fazer uma dessa, quando eu fui pra São Paulo, a gente devia ter gravado uma ao vivo, né? Pois é. Bom, episódio 101, Escola e Vida no Japão, parte 2, com um amigo da Artemis que leciona em uma universidade aí no Japão, né, Dan? Que bom. Não me lembro. Faz tanto tempo que eu não me lembro, cara. Eu não ouvi essa também. Eu não sei. Eu tava lá. Não me lembro, cara. Não, você não tava lá. Eu não tava mesmo. Não, tô falando do Dan mesmo. Eu não tava, mas eu ouvi o episódio, mas eu não me lembro, porque já faz muito tempo que saiu, hein? É, o nosso episódio 101, mês de junho. Então. Não lembro nem o que eu fiz ontem. Álvaro, não sei se tá da tosse, você não lembra de 5 minutos atrás, cara. Cara, claro que eu lembro, louco. Eu não tô. Ainda. Não vou ficar desse jeito, não. Não posso mais. Então tá. E por fim a gente fecha o mês de junho com a leitura de comentários, e-mails e tudo mais. Episódio nosso 102. Esse ano também teve o lançamento do Bardos do Infinito. Uhul! Que até agora já constam 4 episódios. Uma história mais louca que a outra. É uma galerinha do barulho que apronta altas confusões. Está faltando histórias do senhor Álvaro, do senhor Dan, do senhor Jeff e do senhor Nerdmaster. É só o senhor chamar a gente. Mas a história? Não, é pra vocês escreverem mesmo. Ah, eu não sei escrever, cara. O senhor quer uma... Tu vai senhor quer uma história? Tá fudido. O senhor quer uma história? Vou pensar em algo, Jorge. Vamos ver. A do conto que eu fiz da coruja, já conto. Então tá bom. Eu te envio. Por favor. O senhor também tá, Dan? Eu quero ajuda pra escrever, que eu não sou um bom escritor. Em alguma coisa. Eu te ajudo. Você pega uma caneta, vira a ponta da tinta pra baixo, bota no papel e esfrega. Nerd Master. Igual criança, tem que pegar na mão junto, assim. Uhum. A próxima vez que eu for no Japão, que vai ser nunca, eu te ensino, então. Tem que pegar na mão. Você não lembra quando você era criança que pegava na mão pra ensinar você a pegar na caneta? Ui. Que é isso, rapaz? Rapaz, eu sou casado, para com essas putarias, rapaz. Me respeita, sujeito. O nosso mês de julho, mês 7, foi pautado pela cobertura que a gente fez lá do Anime Friends. Eu e o Jeff, que tava lá comigo. Isso mesmo, Anime Friends. Que bom. E aí, tivemos o nosso episódio 103, que foi a entrevista com Levi Trindade da Panini. O cara só é. Essa foi boa. E eu, servi de staff, eu fui o cara que tomou conta das mochilas. Panini, não, meu amor, favor, eu não sei porque eu tô tendo assim, um momento de déjà vu, mas é que eu preciso dizer pra você, Jeff, que na verdade você foi vela. É. Também. Eu não sei porquê, mas eu estou tendo assim, de repente, uma sensação de déjà vu, de já ter feito isso antes. Déjà vu? Vis-a-vu? Por que será? E mais uma mixtape, aí pro fim. A gente teve mais uma leitura de e-mails, né? Que foi nosso episódio 104. E o mês de agosto foi pautado apenas por uma mixtape. Por alguns atrasos. É. Por alguns atrasos, o episódio que era pra sair no final de agosto saiu no começo de setembro, que foi a segunda parte do Arco do Toguro de Yu Hakusho. Nosso episódio. Desculpa 104. Aí de novo. E sim, senhores, a mixtape é a nossa pauta fria. É. Foi nessa mixtape que eu participei? Não sei. Isso eu verifico para os senhores agora, peraí. Ó, de novo, estou tendo um momento déjà vu de novo, que eu vi a pessoa querendo, pesquisando de novo esse momento, não sei porquê. Eu, Álvaro, Dan, Nerdmaster... viu? Almir do Player Select e o Caio do Jogo Velho. Viu? Isso é no, na mixtape? Na 106 do Yu Yu Hakusho. Ah, não, eu tô pensando que você tá falando da mixtape, rapaz. Da mixtape. Nós dois de novo, Álvaro. Só nós dois. Tá vendo? É uma putaria esse negócio. Começa a ficar feio isso, sabe? Falando nisso, contando com os episódios 113 e esse daqui, o Álvaro atingiu o número de 92 participações no podcast. Ah, mas esse ano eu fui muito pouco. Esse ano eu participei. Parabéns! Pouco. Ganhou absolutamente porra nenhuma. Que nada, ganhei uma caneta maneiríssima do Anisfer desse ano do Jorge. Uma caneta não, caneca. Oh, quero, que porra é essa? Caneca. Eu mandei uma caneta pro Álvaro. Ganhei uma canequinha de aniversário. Mas que putaria, vejo vocês. Continuando o nosso mês de setembro, tivemos o nosso episódio 107, mais um Estúdio Ghibli, O Reino dos Gatos. Boa, Barão é o melhor cara que tem, Barão. Menino, a gente tem filme pra caralho do Estúdio Ghibli pra fazer ainda, né? Já é, né? Acabou. Porra. Tivemos o episódio 108, que foi sobre Super Campeões, ou no original, Capitão Tsubasa. Isso aí. E não por coincidência, por campo, causa da campo, Copa do Mundo, né? O campo de futebol mais infinito que existe. É. Foi por causa da Copa do Mundo e também por causa que foi lançada a nova versão do Super Campeões, né? Sim. Ah, deixa quieto, rapaz. Fala só que foi por causa da Copa do Mundo. A gente precisa ganhar mais clique, mais visualização. Faz isso não. Não, mas... É o nosso hype, né, pô? É o nosso hype, mas a gente atrasou um pouco, né? Que a gente lançou o episódio depois que o Brasil tinha até sido eliminado já. É por isso. Conta pra ninguém, não. Deixa quieto, rapaz. Conta isso, não. Deixa quieto, rapaz. Tudo bem, tudo bem. Nosso não posso pro Brasil mesmo? Né? Nosso mês de outubro foi pautado pelo nosso episódio 109, que foi das notícias. Ah, eu tava nesse. Sim. Eu tava. Tocou a música do plantão da Globo? Não. Ah, 109, inclusive, senhor Nerdmaster, que estava reclamando até o presente momento, foi uma gravação só minha e sua, tá? Tá, mas com todo o respeito, que afinal de contas eu sou hétero, casado e fiel. Eu sou hétero, estou namorando e também sou fiel. Aí é você que diz, ninguém tá falando nada a respeito de contrário. Então, eu também não. Muito bom, viu? Vamos deixar assim mesmo. E assim, o nosso episódio 110 foi a primeira parte de muitas de One Piece. Rapaz! E eu e a menina, foi a menina que participou com a gente? Foi. Foi. Foi a Pri, né? Foi a primeira participação da Pri. Isso, e tava eu e a Pri disputando quem era a maior putinha de One Piece. Ó, o 110 fui eu que participei junto com o Dan, que também estava lá. O Nerdmaster já confirmou por isso mesmo. E a Pri. O Jorge até hoje só não participou fisicamente, né? Só não participou de um episódio. Ainda assim ele conseguiu se enfiar no meio. Claro, porque ele acredita, né? Ele acredita, né, criança? Ele não podia ter participado. Seria o único episódio que não teria ele. Mas tudo bem. O cretino se enfia até em Paranerdia, que não tem nada a ver com o caso dele, só porque ele que editou. Porra. Né? Vide episódio de Trocadilhos do Carilho. Né? A linha editorial desse podcast não compactua com esse tipo de trocadilho. Linha editorial de cué rola, que sou eu que sou dono desta merda, caralho. Ih, baixou a Dercy. Né? Baixou a Dercy. Nosso mês de novembro foi pautado pelo nosso episódio 111 sobre mecas. Eu trabalhar também. Com a participação do Bamondes. Opa. Uhum. Que aí, se vocês chamam a mim de Nerdmaster, esse cara aí é freak pra caralho de meca, viu? Opa, esse daí é o nosso especialista de meca. Realmente. É, e também tinha o outro Maverick. O Maverick não conta, não, que o Maverick foi pela cota. Que a gente, de vez em quando, a gente tem que fazer umas caridades pra esses caras de podcast menor, entendeu? De cara que não tem visibilidade. Ah, abraço aí pro Maverick, pro Dragão Dourado lá do Omega Cast. Nesse episódio, a gente nem precisou se preparar nada, porque o Balmondes e o Maverick fizeram um TCC, né? Porque, na verdade, depois vocês falam sacanagem da minha pauta. Do Balmondes era um livro, porra. É. Então, se a pauta do Nerdmaster relacionado a Yu Yu Hakusho era uma lauda, a do Balmondes relacionado ao TCC, relacionado aos mechas, teria sido um TCC completo se eu não tivesse tesourado 90% do conteúdo que ele queria colocar. Cara, senão a gente ia ter que fazer uns 2-3 episódios sobre mecha. Não que isso seja esse daí era... Mas essa é a ideia. Então, mas a ideia que eu tenho é fazer um genericão explicando sobre os mechas em si e depois fazer um sobre cada seriado. É, exatamente. Todo mundo pensou, não pensou? Fudeu! E por fim, agora, esse mês de dezembro, é pautado pela nossa última mixtape, nosso episódio 112, a nossa leitura de e-mails e comentários, e este episódio aqui. Oi, estamos aqui. Vai sair dezembro? Tô duvidando um pouco, hein? É, mas vai sair. Eu tenho fé. É, fé demais, não cheira bem. Já dizia. Tem um filme, Fé Demais Não Cheira Bem, com o Steve Martin. Bom, eu iria começar a falar sobre os animes de cada temporada desse ano, mas assim. É muita coisa. É, como é bastante coisa, eu vou falar apenas 5 de cada um. Nem precisa, fala o que você gostou mais do ano. Facilita. O andamento da bagaça. preguiça é uma desgraça, né? É uma coisa. Mas é, cara, é isso aí. Ah, e lá vamos nós. Puta que pariu, menino preguiçoso do caralho! Ai, aí é desse, baixou! Ei, Lalaiá! No inverno japonês, verão nosso de 2018, tivemos Violet Evergarden. Ah, esse é bom, cara! Esse é bom pra caralho, cara! Muito bom! Tenho que ver. Vai ver, tá na Paga Nós, vai ver, facinho! É, Netflix patrocina nós. Overlord, segunda temporada, que também é foda pra cacete. Esse eu tenho que ver, esse eu tenho que tomar vergonha na cara. Né? Nanatsu no Taizai, começo da segunda temporada, que também... Mas foi... fala direito, é Nanatsu no Taizai e Mashime no Fukusatsu, é isso aí. Dan, por favor, não é Nanatsu no Taizai e Mashime no Fukatsu? Isso. Obrigado. Quer dizer... Mashime no Fukatsu. Os sete pecados capitais. Ah, tá, mas isso aí tudo os sete pecados capitais? O retorno do sétimo, dos dez mandamentos, basicamente. Ah, tá. Uma coisa tem a ver com a outra. Eu sempre esqueço que Nanatsu no Taizai é os sete mandamentos, que eu só vejo ele não são os sete mandamentos, são sete pecados capitais. Sete pecados, são os dez mandamentos. Sim, é uma ordem demoníaca que tem dez, são dez membros que vão lutar com... Jura? Caramba! Se tu não contasse, eu nem ia saber. Não, menos eu. Tivemos, por fim, tirando alguns outros, a nova temporada que já terminou de Cardcaptor Sakura. É sério que tu escolhe, tu largou todos eles pra falar de Cardcaptor Sakura? É sério, é? É. Não, é sério? É. Tá bom, podia ser pior, ele podia falar de Gintama, né, Dan? Não, por favor, não, cara. Chega de anime muito comprido, cara. E além desse, só pra, não, só pra falar rapidamente, teve Darling de Fran, teve Yuru Camp, teve Fate Extra Lesson Core, teve Dagashi Kashi 2, teve Gintama, teve Idols X7, The Idol. Idolish. Bom, na primavera japonesa, nosso outono, começamos lá, já logo de fuça com My Hero Academia, terceira temporada. Ah, aí sim. Muito bom. Gostei. Né? Gostei. Tivemos o spin-off de Sword Art Online. É. Que, né? Que, assim, eu não assisti, mas também não pretendo. E tivemos a terceira temporada de Shokugeki no Soma. Putz, grila foda pra caralho. Esse povo que gosta de fazer anime de comida. Japonês, né, cara? Não, eu vou te falar um negócio. Porra, o japonês tem uma capacidade de fazer comida de desenho animado parecer muito mais gostosa do que a comida de verdade, cara. Eu quero deixar aqui registrado, sugerido para vocês procurarem no YouTube, o Try Not To Eat Challenge, que é o desafio Tente Não Comer. Tem dois episódios de anime, um é do Ghibli, cara. Os caras ficam tentando 5, 6 adolescentes com pratos deliciosos feitos a partir do desenho do Ghibli, cara, que os caras têm que não comer. Se eles não conseguirem não comer os pratos deliciosos, eles ganham um prato mais delicioso ainda, que é o mais gostoso de todos, no final. Mas se qualquer um deles sofrer a tentação e comer um que seja, além de não comer o mais gostoso de todos, que eu já vou dar o spoiler logo, é o lamen de presunto do pônio, cara, que tá, cara, tava muito lindo o prato, cara, puta que pariu, tava muito, se tivesse gostoso como tá lindo, todos os filmes do Ghibli, você sai do filme com fome, cara, né? Mas aí quem comeu, além de não poder comer o lamen da pônio, ainda tinha que comer uma comida horrível, que era tipo castigo por ter sofrido a tentação. Se você acha que de Estúdio Ghibli você sai com fome, Shokugeki no Soma é isso aí, é o cubo, tá? Tá. Eu ainda prefiro Midnight Diner. A gente sai com mais fome. Puta que pariu, Midnight Diner. É de verdade. É de verdade. É de verdade. Eu sugiro também Samurai Gourmet, live action, da Paganoide, então, também é bom. Tem um canal no YouTube, que depois eu vou procurar e colocar no post pra vocês, que eles fazem todos os pratos de Shokugeki no Soma. Poxa, parabéns. E, mano, ver os caras fazendo aquilo ali, puta que pariu. Eu tô com vontade de comer o Amuraiso desde que eu vi o Midnight Diner. Eu quero comer aqui. Álvaro, não tem graça nenhuma esse prato. Ah, eu só tô com vontade, cara. Eu gosto de omelete, então eu medo. É o famoso roscovo. É o famoso roscovo, só que é japonês. Não. O arroz, roscovo, ele tem um segredo. Eles pegam ketchup. Sim. E misturam assim com arroz, né? Enquanto tá fritando ele. Eu ia fazer isso, eu tenho vontade de fazer, cara. Bom, cara, não tem graça nenhuma esse prato, cara. É, porque é comfort food, né? Só pra sacanear, eu falei que tinha dois episódios daquele Try Not to Eat Challenge, né? Adivinha de que outro anime é o segundo episódio que é comida de anime? Shokugeki no Soma. Oh, que coisa, não? Oh, yeah. Bom, eu quero dar destaque agora dessa temporada pra Megalobox. Que puta que pariu, que desenho bonito e que homenagem bacana ao... Megalobox. Isso aí. É o... Como é que é? Ashita no Joy, né? Ashita no Joy, isso. Ashita no Joy. Ashita no Joy. Que é muito bom, cara. O vira-lata. O vira-lata, é isso aí. E eu posso citar que é mais ou menos na mesma naipe de Hajime no Ippo, né? Só é futurista. Só que você mistura o Hajime no Ippo com Gigantes de Ferro, aquele filme Gigantes que o Hajime Aço. É, Gigante de Aço, obrigado. O Gigante de Ferro é o outro, o Superman. Gigante de Ferro, você chora. É o Superman. Mas você mistura os Gigantes de Aço, que é aquele que o Wolverine pilota um robô de controle remoto, e pega, mistura com o... Hajime no Ippo. Com o Hajime no Ippo, e aí vira o Megalobox. E fica muito bom. É bom. Assim, nessa temporada, não está na lista, mas eu vou citar, porque senão o Nerdmaster vai sofrer um ataque cardíaco. Agretsuko. E eu quero recomendar, inclusive, o especial de Natal da Gretzko, lançou agora dia 20 na Paganóis. É muito bom. É, Netflix. E você quer recomendar outra coisa, não quer, Jorge? Você quer recomendar outra coisa, né, Jorge? Vai recomendar outra coisa, né, Jorge? Eu ia falar Have a Merry Metal Christmas, não é isso? Não, we wish you a Metal Christmas. Ah, we wish you a Metal Christmas, tá vendo? Que é o especial de Natal de Agretsuko, que logo logo vai ter episódio lá no Nerd Maratonista. É, mas você quer recomendar outra coisa relacionada a Agretsuko também, né, Jorge? O que, por exemplo? O Nerd Maratonista, que você não recomendou ainda, caralho! Claro, eu tava fazendo gancho pra você puxar, tá vendo? Você puxou. Porra! Claro, como sempre, tem que ouvir lá o Nerd Maratonista de Agretsuko. Ele tá lá com a Ana Lúcia Letier, que é a pessoa super show de bola. É a minha kawaii de estimação. Kawaii, por favor. Kawaii! Até aqui, beleza, vamos lá. E eu tenho aqui para o lançado, né, na primavera japonesa, o Capitão Tsubasa 2018. Super Campeões, né, nova versão. Uhum. Quinta temporada de Lupin Sansei. Pô, tá sem imaginação mesmo, só reciclando as coisas, cara. Puta, ah, mas Lupin é bom, cara. Lupin é bom. E uma Musume Pretty Derby. Ele não tem uma nota muito alta, mas o editor aqui amou de paixão ainda. Então. Ah, agora descreve esse anime maravilhoso de garotas bonitinhas com rabo e orelhinha de cavalo fazendo um hipódromo. Uma corridinha. E no final uma corridinha. Tem... E no final tem showzinho. Tá que pariu. Essa... Veja bem, deixa eu deixar bem claro uma coisa. Japão, né? Veja bem, Japão. Vamos pro inverno. Vamos pro verão japonês, o nosso inverno. Já começa com a temporada 3 de Shingeki no Kyojin. Foda! É só aí que você começa a entender tudo. É, né? E eu só tenho que confessar uma coisa, que até agora eu não vi merda nenhuma de Attack on Titan. Nossa! Caguei. Jeff vai ter um ataque do coração agora. Tem que assistir o 1 e o 2 porque é legal. Aí você assiste o 3 pra entender tudo, entendeu? Que mas bom, o 1 e o 2 você não entende nada. Então, nada, você assiste o 1 e o 2 porque é legal. Aí você assiste o 3 pra entender. Mas por que eles fazem um negócio? É só pra segurar público, né, gente? Então, um negócio da terceira temporada, porra. Vamos lá. É Lost essa porra? Não. É tipo Walking Dead, assim. É, Walking Dead é tipo, temporada você não entende nada, né? É, mas não tem que explicar o Walking Dead, né? Temos a terceira temporada de Overlord, que também é foda pra caralho. Caralho. Temos um que é uma grata surpresa, que é o Hataraku Saibo. Saúde. Imaginem vocês um anime que basicamente você personifica os glóbulos vermelhos, os glóbulos e as plaquetas. Eu sempre esqueço, é o Cell at Work. Exatamente. Bom, é bom. Tem a terceira mais perdida personagem de anime. Não, a quarta mais perdida. É, a quarta. Porque o Dendala perde pro Soro, pra bruxinha do Flywitch e pro cara lá do Rama na Meia, né? Qual é o... Exato, o Ryoga Hibiki. Isso, exatamente. Aí ela é a quarta mais perdida. É uma célula vermelha que tem que carregar oxigênio pros órgãos, mas ela não sabe a diferença entre o baço e o pulmão. Pois é. É. Temos mais Gintama. Temos mais Gintama pra desespero do Dan. Não. Você não vai pular isso, não. Não. Você não vai pular isso, não. Porque teve um anime muito bom chamado Asobi Asobase, que o Dan vai fazer o favor agora de traduzir pra gente, por favor. Asobi Asobase. Brinque e deixe brincar. Exatamente, que é o anime de garotas bonitinhas brincando umas com as outras. Entenda isso como você quiser. Ah, tá, é o do Bukake. É isso. E lá vamos nós. Exato. Você pode corrigir a esses incautos, por gentileza? Que não é Bukake, é Bukatsu, porra! Ah, é Bukake! Bukake! Bukake é mais legal, não entenda como quiser. Esse episódio, esse anime do Asobi Asobase foi o único até agora que eu dropei. É porque você é um rapaz de família, se dá o respeito e não, e não chegou na de parte crianças do fazendo Bukake, exatamente. Bom, por fim, eu cito o Hanebado. Anime de badminton, gente. Né? Mas como ele, de novo, fez peteca. Nem da primeira vez, ele fez errado, porque tem uma exclamação ali, então tem que se ler. Hanebado! Tá bom, né? mais um anime de esportes, né? Spokon, exato. O povo do Japão de gosta disso. Já teve de esporte, só sobrou pra jogar peteca, né? Fazer o quê? Vamos lá. E por fim... Outono japonês, a nossa primavera, né? Alguns meses atrás. É primavera. Que déjà vu da porra. Te amo. piada interna. Teve uma tentativa de gravação deste mesmo episódio. Jorge, não estraga a piada. Corta essa parte. Vai explicar piada não, foda-se. Achando que eu vou cortar essa parte? Achou errado, otário. Alguém que quiser saber por que, foda-se. Vamos lá. Começamos já logo de cara com Goblin Slayer. Tá todo mundo falando tão bem dessa porra, eu não senti vontade de ver até agora. Eu não Goblin Slayer tá bacana. Eles pegaram um RPG e colocaram... Não, o problema do Goblin Slayer é o seguinte, fora as partes que ele vai pegar os goblins lá com a turminha dele, o resto é chato, é lento, nossa. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei pro Jorge, que eu falei, o Jorge, ó, vocês têm que entender uma coisa, que a gente tem um grupo no Telegram lá, o Jorge tá fazendo uma propaganda tão grande em cima dessa porra, que ele tá fazendo pra todo mundo assistir. E eu não estou sozinho. Tá, mas é só a quest que é legal, cara. O resto é lento. Só as quests, cara. Bom, terceira temporada de Sonic. Não. Não pula nada, não. Calma aí. Que eu tenho que perguntar um negócio pro Dan. Dan, uma coisinha aqui, rapidinho. Só tipo, caiu uma moedinha aqui no chão, rapidinho. Um negócio aqui, ó. Olha só. A moeda. Você tá vendo o segundo ali da lista, não tá vendo? Não. Tá vendo? Não, é o Seishun, Butai, Yaro, Wa, Bunigel, Senpai, Noyume, Wo, Minai. A pergunta que eu te faço é, por quê? Por que eles colocam um título desse? É, né? Por quê? Seishun, Butai, Yaro, Wa, Bunigel, Senpai, Noyume, Wo, Minai. Isso, saúde. A pergunta que eu te faço é, por quê? Japão. Veja boa bem, resposta. Né? Mas agora veja eu bem. Quero que o senhor, por favor, traduza essa frase para os nossos ouvintes. Essa frase não, esse título. O título é uma frase, né? Essa é um título que é uma frase. É, essa prosopopeia que tá aí. Prosopopeia, puta que pariu. Pera lá que o Jorge ele tinha traduzido isso certinho, cara. Era filho da mãe, o que que era? O resto agora que eu não me lembro. É muito longo, minha que memória não tem tudo isso. Quase não sonhou. Filho da puta que quase não sonhou com a sua senpai fantasiada de garota coelhinho. Então, mas ele não sonhou. Esse é o título. O filho da mãe que não sonhou com a senpai vestida de coelhinho. Provavelmente ele foi o único. Não aí, era o quase? Não, é quase, é o quase. Tem um quase ali. Ó. Era quase sonhou. É o filho da puta que quase sonhou com a senpai vestida de coelhinho, né? É, eu acho que aí aquela explicação já muito bem dada por Dan, e eu vou repeti-la só porque eu gosto de representá-lo muito bem nesta conversa. Veja bem. Japão. Japão. Né? Bom, vamos lá. Terceira temporada de Sword Art Online, arco Alicization. Meu. Caguei. O que que acontece? Caguei. No primeiro episódio, nada. Então, Sword Art Online, ele entrou em descrédito desde a segunda metade da primeira temporada. Porque eles tinham uma ferramenta muito boa nas mãos, que é a primeira parte da primeira temporada, que foi, tipo, ou você vence o jogo, ou você tá na roça. Exato. Aí o que que acontece? A segunda parte da primeira temporada e a segunda temporada inteiras foi mais do mesmo, só que sem a parte do vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai dar merda. Vai. Eu quero ver o Jorge juntar isso aí. Não tem problema não, só titular tá tudo certo. Quer dizer, quando ele quer explicar piada ruim, ele não corta. A parte engraçada ele quer cortar. É uma putaria esse negócio. Eu vou te contar um negócio. É uma puta paga mesmo. É uma puta falta de sacanagem esse negócio. Enfim, o que eu ia falar é que até o terceiro arco, o Alicization, ele começou um pouco mais lento, mas conforme os episódios vão indo, a partir do segundo já fica muito melhor. Você tem basicamente um novo tipo de realidade virtual, onde você lida não com as sinapses cerebrais, mas com a energia que circula dentro de cada ser vivo, que forma a sua alma. Nossa, posso dar minha opinião explicação a respeito disso? Nossa, pode falar. E assim... Só deixa eu terminar o raciocínio, Nerdmaster, só um instantinho. Raciocínio, é bom, raciocinar é bom, raciocínio. E aí é o que que acontece? É como se o nosso protagonista, o Kirito... O Kirito é um querido mesmo, ele, né? Ele vivesse uma segunda vida, de novo. Só que dessa vez no reino do jogo. É, e aí, por algum motivo, ele volta com a mente original pro jogo. E ele tem vários déjà vus ao longo do jogo em si. Que é basicamente a outra, entre muitas milhões de aspas, vida dele, trazendo memórias queridas pra ele. Isso é só a primeira parte da terceira temporada, a segunda parte eu não sei ainda. Que bom. Nossa, parece tão chato, cara. Né? É por isso que eu quero dar agora a minha opinião a respeito disso. Caguei. É. Eu assisti só o primeiro episódio, mas tava tão lento, tão chato, cara. Caguei! Bom, continuando a listagem, nós temos Tensei Shitara Slime Dataken. Basicamente... essa eu gostei da premissa. O cara entra num RPG massivo tipo Ragnarok, só que ele vira a porra do slimezinho do... Então, vamos corrigir. Então, vamos corrigir essa informação. O que acontece? É mais um anime de RPG. O cara era um dos fodões e ele morreu. Só que ele reencarnou como uma slime. Só que é o slime bonitinho de olho. Sim. É, claro, o slime poringue, aquela gotinha, com olhinho, sorrisinho, poiô poiô, é, aquela porcaria. Ah, ele virou um proto Digimon? Isso. Que decadência, né? Veja bem, Japão. Bom, tirando as partes relacionadas a zumbis, temos o último arco, né, de Fairy Tail. É o que esperamos. Yeah. Não, mas é isso mesmo, o mangá acabou. Ah, que bom. Vou ter que fazer a mesma piada de novo, né? Que Toriyama também já acabou com o mangá de Dragon Ball e continua tendo Dragon Ball até hoje, né? Na verdade, o mangá voltou. Mas depois do anime, né? Só que tem um pequeno porém. Dessa vez o Toriyama não está sozinho, ele está com um cara chamado Toyotaro. Eu não quero falar. Eu sempre, apesar de tudo, eu gosto. Jorge, mas puta que pariu. Eu sempre falo isso, gente. Let it go pras coisas passadas, cara. Né? Ah, ó, vamos falar de mais uma estreia que eu não sei que ano, que mês que estreou essa porra, mas estreou o Santiacho lá, que é o novo anime dos Cavaleiros do Zodíaco. Gente, let it go, cara. Deixa os Cavaleiros em paz. Por favor, eles estão estragando. Então, essa parte a gente vai entrar daqui a pouquinho quando a gente for citar as polêmicas. Não é nem polêmica, mas let it go. Tem que aprender. Deixa o negócio onde ele está, cara. Eu não queria, não, mas vou ter que baixar a DC de novo, né? Que é puta que pariu, polêmica de cu é rola, filho da puta. Tem polêmica de merda nenhuma, tem polêmica nenhuma nessa porra, não, filho da puta. Polêmica de nada, caralho. Eu continuo ouvindo o Mário Mojadinho falando, cara, não sei porquê. Não, aí é. Ô, diabo, não. Meu filho. Presta atenção, eu já fiquei diante de Mário de Mojadinho, eu já sei como é que ele fala. Então, presta atenção que Mário de Mojadinho fala desse jeito. E como é que ele fala quando vê uma coisa diferente, assim, estranha, como é que ele fala? Ô, diabo! Ô, diabo! Que é isso assim, meu filho? Né? Sensacional. Temos a nova temporada que está em andamento de Jojo Bizarre Adventure. Jojo! Ai, meu Deus do céu, esse povo. Como Jojo no Kimiomio no Boken, Ogunyo no Nokaze. É basicamente Jojo Bizarre Adventure, o Vento Dourado. Golden Shower. Eu falei vento, não água. O vento traz a chuva, filho. Isso é depois, isso é normal. Ah, e lá vamos nós. E assim a gente termina. A lista. Termina nada, não, que tem o Gridman, tá ali, ó. S, Gridman. E como é que você lê S, não é S? Não. Eu tô pronunciando errado? Álvaro, me ajuda aqui, como é que se pronuncia isso, não é Gridman? Meu? Ah, porra. Eu acho que é Gridman. Ô, Jorge, você pulou o Tokyo Ghoul lá? Pulou Zumbilândia. Esse cara faz assim, ele só fala do que ele quer, ele não fala dos outros. Eu ainda falei, a gente vai seguir ou não vai seguir? Vocês falaram, faz do jeito que você quiser. A ditadura que já está acontecendo, deixa o país, janeiro tá chegando, se prepara que o governo vai ser da assim pra pior. Esse bando de coxinha aí, você tem que ver, porque, né, porque é assim, porque, né? Eu já falei que eu só não fui na Globo por causa do sol da bolsa de porque... ok? Ok, é assim, tá se eu não fizer assim, não vai ser assim, Mas... Bom, gente, agora a gente teve algumas polêmicas. Polêmica. Mamilos. Muito polêmicos. Que balançaram e quebraram as redes sociais esse ano. É, porque... É, balançaram inclusive os mamilos. Foda. Né? Agora nós temos mamilos onde não tinham. Na verdade, tinham. Mas... É. Só na armadura. Não tinha. Aproveitando o gancho, sim. Knights of the Zodiac, que é o reboot que eles vão fazer de Cavaleiros do Zodíaco na nossa querida Netflix. Patrocina nós. Na paga nós. Né, paga nós. Que, meu Deus do céu. E aí, o que que acontece? A primeira e a maior de todas as polêmicas é: eles trocaram o Shun por Shawn. A gente já não falou disso nos e-mails? Então, mas é a retrospectiva, né, pô? Mas a gente vai falar de novo? Deixa. Tá bom. Então, eu só quis citar essa polêmica porque a gente falou bastante no episódio passado. Então, se vocês quiserem ver a discussão, é só ir lá e ouvir. Bom, deixa eu só perguntar por pura curiosidade. Jorge, você se importou com os peitos da Shawn? Nem um pouquinho. Cara, eu tô mais. Meu querido, vamos lá. Aprendam comigo, ouvintes. Vamos tratar como é que se presta atenção numa polêmica. Você pega a polêmica, você olha a polêmica nos olhos, assim, pra mostrar a verdade na frente da polêmica, e manda um belo e sonoro. O meu grande problema não foi nem com polêmica. Que isso? Eu quero saber se a história vai ser boa ou não. Isso aí é indiferente. Vai ser a mesma, vai ser diferente. Cara, vou repetir igualzinho. Não, ainda vai ter pior. Aqui no Brasil, ó. Já estou sabendo de fontes fidedignas, tá? Que aqui no Brasil, eles só vão lançar até o final do arco da Casa de Leão. O resto eles só mandam no ano que vem. Mas o que eu tava falando antes, gente, as coisas têm que. Né, o povo tem que, uma hora, let it go. Porque. Cara, se eles não aprenderam com aquela porra daquele filme merda de CGI, eles iam aprender agora, cara? Só que assim, até agora, vamos dizer o que é verdade. Alguns remakes ou reboots feitos pela Netflix têm agradado. Sim, Voltron tá aí que não nos deixa mentir. Exato, Voltron não nos deixa mentir, tá foda. She-Ra também tá bom, She-Ra não tá mal, não é a She-Ra. Não é a She-Ra dos anos 90? Não é. Mas até que não tá tão ruim também. Mais uma vez, jabá pro Nerdmaster, né? É. Do Nerd Maratonista. Por quê? Eu não fiz... você fez do Voltron, tá. E com uma pessoa muito boa, convidado muito bom. Mas eu gostei muito do convidado de Voltron, convidado bom. É um cara que talvez vocês não conheçam, um tal de Jorge Farifalco, de um tal de Anime cara bom, sabe? Foi uma química até bem bacana, eu e o tal do Jorge. Você parece que ele entende de editar, né? Parece que ele entende. É, apesar de que o maratonista sou eu, então foda-se. Enfim. Só pra falar mais um negocinho, tomara que ninguém nunca mexa em Yu Hakusho. Já fizeram aqueles OVA, né? Fizeram aquilo e acabou, né? Então, bom, mas pera um pouquinho. E aquele papo de eles quererem fazer o live action do Cowboy Bebop? Então, mas não andou. Cara, o Cowboy Bebop, ele... Pelo amor de Deus, não deixa a Netflix mexer nessas coisas. Chega, já bastou Death Note, cara. Não, eu acho que, nesse quesito, eles aprenderam com Death Note. Mexeu nessas coisas. O Bob Bop, ele tá, tipo, na onda de Hollywood desde o começo dos anos 2000. Que eles estão igual a Akira, né? Igual a Akira. Cowboy Bebop e Akira. Desde que eu era criança, eu tô ouvindo que vai sair Cowboy Bebop e Akira em live action. Ô, Álvaro, tá aparecendo Apple Seed aqui com a gente, né? Não, Nossa, cara, tinha esquecido de Apple Seed. E, aliás, eu vou deixar bem claro uma coisa aqui, que estão para lançar agora o, entre muitas aspas, live action do Rei Leão, né? Beleza, legal. Tá todo mundo esperando para ver a cena do Mufasa morrendo. Ih, soltei um spoiler, foda-se. Todo mundo esperando a cena do Mufasa pra ver como é que vai ficar no live action, bonito, então, tal e coisa. Só que cala a boca que eu ainda tô falando. Tô esperando outra cena, que é meu amigo Pungão é melhor carne que há, você vai gostar, quer um pouquinho, quer, titãozinho, quer, ele é pouco, que você vai se dar bem. Só espero que tragam os dubladores de volta, isso já vai ficar legal. Já falaram que não. Ô, Nerdmaster, só uma pergunta, se eles fizerem o estilo que eles fizeram o Jungle Book, da história do Mowgli, será que fica legal? Cara, mas é que tá, o Jungle Book, os bichos tão muito bicho, tão pouco personagem, mais bicho. Isso mas não tá bem legal, o CG legal. Tá caprichado. Tá lindo, mas não tá cartunesco. E o Timão e Pumba são totalmente cartunescos, cara. Você vai querer ver um suricato de verdade com uma sainha de ula-ula? Não. Eu já falei daquele jeito. A cena que eu estou esperando são os três cantando Hatuna Matata. Ah, não, Hatuna Matata. Cara, vamos entrar numa outra polêmica. Eu vi essa semana o povo falando que o Hakuna Matata. Se você não sabe, assista o vídeo dos meus vídeos lá do Nerdmaster, que é Hakuna Matata. O povo falando. Viu um puro meio, viu? Entendeu? Hakuna Matata foi apropriação cultural, cara. Poxa. Antes um cu no meio do que no meio do cu. Ah, e lá vamos nós? Sim, sim. Acabou? Pode parar por aqui? Não, um cu sempre é bom. Eu adoro cu. Não, sou chegadão no cu, não tem problema nenhum com o cu. Bom, e como de praxe de todo tipo de retrospectiva, eu quero perguntar para todos vocês, depois eu mesmo vou responder. Álvaro. Oi. O que você espera em questão de anime pro ano de 2019? Eu espero ter algum que me chame a atenção pra poder assistir. Justo. Dan? Eu espero que eles continuem Shogeki no Soma legal como tá sendo. Justo também. Jeff? Attack on Titan 4. Esse tá pra sair agora em janeiro, se eu não me engano. Não, vai sair só em abril. Só em abril, né? Vai ser a primavera deles lá. Então, mas pelo menos já tá definido, né? Não, primavera não. É primavera. É primavera. Porque tá vendo o que o Dan disse? Pra lá agora é inverno. Caramba. Que inveja, cara. Que inveja, porra. Quer trocar? Tá um calor do caralho aqui, velho. Você sair e trabalhar assim, tá tipo 3, 4 graus negativos, não é legal, cara. Danzinho, amor, deixa eu te contar um segredinho que talvez você... Não, você vive no Rio de Janeiro, não vale. No frio, presta atenção. No frio, tu se agasalha e consegue fugir. Do calor, nem pelado tu consegue fugir, meu filho. Sim, isso eu concordo. No calor você sabe aquela fase do Mario que o sol quer te matar? É tipo isso, tá acontecendo agora no Rio de Janeiro. O sol tá dentro nunca foi... toda hora pra vir matar. Nunca foi tão verdade. Rio de Janeiro, né? Olha, do jeito que tá quente lá no Rio de Janeiro, se o chuveiro queimar, pra ele vai ser bênção. Eu acho que não vai fazer nenhuma diferença o chuveiro queimar. Né? Agora né? Vai continuar quente do mesmo jeito, cara. Né? Porque é sempre assim que eu falo pro pessoal, né? Ah, você mora no Brasil, num país tropical, beleza. Você gosta muito de frio? E você queria que tivesse inverno? Então tomara que seu chuveiro queime. Porque é fácil você gostar de inverno com chuveiro quentinho em casa. Vemos aqui um caso onde o Jorge tem um sério problema com o chuveiro dele. Falar um negócio. Não que ninguém tenha me perguntado, mas é que em 2019... Era o que eu ia fazer. Eu tô esperando duas coisas. Eu tô esperando a segunda temporada de Agretsuko, que espero que ela seja tão foda quanto foi a primeira... E eu tô esperando a segunda temporada do One Punch Man. E eu gostaria muito, mas muito, que a Paganóis também botasse a dublagem nesse. Eu sei já que a Paganóis vai tirar a primeira temporada do One Punch Man, do hall deles, porque tá acabando o contrato. Mas eu gostaria que eles botassem a segunda dublada também, por favor, tá? Porque ficou maravilhosa. Ficou do caralho, que eu queria em 2019, eu queria que eles acabassem logo One Piece. Chega! Tá muito longo esse negócio, ó. Meu Deus do céu. Acabar o One Piece. Aí você acordou. Cara, Dragon Ball, que deve ser o quê? Uns 10 anos mais velho, não acabou, né, cara? Olha só. Né? Vai acabar Dragon Ball. 15 anos mais velho. Agora você vai dizer pra mim que vai acabar Naruto também, né? Naruto já acabou. Não acabou nada, tem Boruto. Mas Boruto é outra história. Continua a mesma merda, foda-se. Ele até vai treinar com o Jiraiya de novo. Eu, foda-se. Quem criou a história não foi o Kakashi. Como que ninguém perguntou, e as pessoas são muito... Né, como que ninguém perguntou, as pessoas são meio mal educadas nesse podcast? E você, Jorginho, o que, que você espera pra 2019 em os animes? Ah, eu só espero que seja que tenha bastante coisa foda pra eu poder assistir, ponto. Ah, que resposta genérica do caralho. Mas é o que eu quero. Bora. Além da quinta temporada... Desculpa, peraí. Tô recebendo uma mensagem. Peraí. A puta que pariu, filho da puta. Você não tinha uma mensagem melhor pros ouvintes? Pau, desgraça. Pau, que pariu, menino. Mas que filho da puta que é você, seu Jorge? Pau. Abraço pro pessoal do Portal Refil. É. Super gente boa. Agora, no final do ano, teve aí um encontro aí dos ouvintes do Refil, onde eu pude encontrar essa carcaça de gente chamada Nerdmaster. E onde você teve um simpático, maravilhoso e muito confortável abraço de urso. Quase estourou a minha clavícula, tá bom. E eu pouco me lixei pra isso. Né? E assim, com essas declarações de amor, né? Por que não? Por que não? Esperamos que no ano que vem tenhamos mais. It is love. Isso daí vai ter. Isso daí já é marca registrada, já. Enfim, a equipe do Animesphere, falo por todo mundo dessa vez, desejo a todos vocês uma boa virada de ano de 2018 para 2019 e que todos nós, estando no Brasil ou não, tenhamos sucesso nos nossos projetos. E nós que estamos no Brasil, mais sorte ainda, porque nós temos o primeiro ano de mandato do nosso presidente Jair Bolsonaro, que eu não espero nada. Jorge. Mas, peraí, tem que falar com o feitor de escravos meu aqui, porque tá difícil a coisa, né? Ok. Eu quero mandar um carinho muito bom. Eu quero todo mundo! Vá pra puta que valeu! Que vire um ano gostoso! Tá legal? Porra! Agora todo mundo cantando? Não. Então, hoje é Natal! É um novo dia. Decida escutar música, pô. Eu vou cantar primavera de novo. Hoje a festa é nossa, é de quem quiser, quem vier. A festa é sua, hoje a festa é nossa. Vai pra puta que o pariu. Pronto. Acabou. Yes. Acabou a festinha, meu filho. Vai embora. Yes. Morri. Deixa eu falar, tchau, pô. Tchau. Morri. De resto, um grande abraço a todos vocês ouvintes e até 2019. Até mais. Encerra essa porra, chega. Saiu na hora. Boa de ano para todos. Yo Toshio. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br.